sobre, falar sobre. Fernando Cabrito, pelo caminho para a sombra de um pinhão. Pinhal, toca a comer a merenda regada com vinho tinto. O português não come para viver, vive sim para comer, não há ninguém que o apanhe. Diz muito bem, quando morrer vou deitado, quero morrer consolado, vem cá ficar que o ganhe. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. O português é o maior, é bom garfinho, mas é bom trabalhador. Canal 2 da Antena. Toda mãe que tem filhos pequeninos e precisa de ir fora trabalhar, nunca folga, não tem férias, não descansa, pobre mãe vê-se negra para os criar. De manhã essa mãe quanto daria para ficar um pouquinho mais na cama, lava a cara e a correr vai para o trabalho, no caminho deixa os filhos na ama. O marido, filhos, casa e trabalho é tarefa para a mulher a toda hora, porque os filhos crescem, querem liberdade, e é por isso que mamãe tanta vez chora. É duro ser mãe. Quantos filhos deixam tudo pelo chão, e às vezes os maridos são iguais, mas se todos arrumassem seu cantinho, qualquer mãe viveria muito mais. Se eu tivesse minha mãe, quanto eu faria? Eu faria um altar e punha lá, procurava dar-lhe tudo nesta vida, queria ver essa santa sempre cá. Aos maridos e aos filhos aconselho, tenham mais um pouquinho de atenção. Não calculam quanto ajuda uma mãe apanhando uma migalha do chão. É duro ser mãe. Para sabe, mas ninguém quer compreender. Lindas crianças que tanto sofrem, por crianças que tanto sofrem por esse mundo, mundo além. Crianças inocentes que perdem a sua própria mãe. Eu canto com fervor, vamos todas ajudá-las, bem merecem o nosso amor. Lindas crianças que tanto sofrem por esse mundo, mundo além. Crianças inocentes que perdem a sua própria mãe. Lindas crianças por esse mundo, mundo além. Crianças inocentes que perdem a sua própria mãe. Lindos olhos tristes choram por não terem paz nem amor. Por não terem paz nem amor, vamos todos dar as mãos, pedir por eles ao Senhor. Lindas crianças que tanto sofrem por esse mundo, mundo além. Crianças inocentes que perdem a sua própria mãe. Lindas crianças por esse mundo, mundo além. Crianças inocentes que perdem a sua própria mãe. Crianças inocentes que perdem a sua própria mãe. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais. Se me manda ir embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela.

amor, até mais não. Chazinho com piripiri, faz efeito num instante. Bela uma noite de amor, faz uma noite escaldante. Paixão, por ti eu me apaixonei e estás em meu coração.

passear ao terrim, tintim, mas que vida boa. Sempre a passear ao terrim, tintim, mas que vida boa. Minha avó bordava saias com agulha muito fininha. Ela um dia descuidou-se e picou a passarinha. Meu avô se regalava ao ver minha avó bordar. A borda da minha avó todas a queriam comprar. Minha avó bordava saia, era muito inteligente, mas pôs as bordas de fora, deixou as bordas para a gente. Deixou as bordas para a gente, diz ela, borda em você. Agora só faço meia para aquecer os meus pés. As saias da minha avó eram lindas obras de arte. Ela adorava mostrar as bordas em toda a parte. Quando já estava velhota, quase a perder a visão, ainda fez muitas bordas, apalpando com a mão. Minha avó dava saia, era muito inteligente, mas pôs as bordas de fora, deixou as bordas para a gente. Deixou as bordas para a gente, diz ela, borda em você. Agora só faço meia para aquecer os meus pés. Mas pôs as bordas de fora, deixou as bordas para a gente. Deixou as bordas para a gente, diz ela, borda em você. Agora só faço meia para aquecer os meus pés. Minha avó dava saia, era muito inteligente, mas pôs as bordas de fora, deixou as bordas para a gente. Deixou as bordas para a gente, diz ela, borda em você. Agora só faço meia para aquecer os meus pés. Ela é tua mulher, mas eu... costas dela, pensa em mim, pensa em mim. Se ela te castiga, pensa em mim, pensa em mim. Se te complica a vida, pensa em mim, pensa em mim. Se não confias nela, pensa em mim, pensa em mim. Se já não gostas dela, pensa em mim, pensa em mim. Antena Web. tristeza. Deixá-la para trás, que ela não ajuda ninguém a viver. Pensar só no bem é o que todos nós devemos fazer. Thank you.